Pelo Delta Lima, decolada 5-1, no controle 19-75. Atempo. 19-75, confirme. 19-35. 19-35, cuidado. O Torre Rio Yankee Lotango já livrou o eixo da 1-0, seguindo agora então o DCT Periperi. Se afasta mais ou menos quantas milhas? É, próximo a Paripe. Atente, na minha escuta, se afastando com o Pro Norte, aguarde a transferência para o controle. A sua escuta Pro Norte. Gente, acione transponder 5451, Zulu Delta Lima. 5451. Alma Zulu Delta Lima, confirma pro Idel Pichino. 40 006, senhora, pro Idel Zulu Delta Lima. Delta Lima, sub mantém nível 055 direto de chão. 055 direto de chão, o Zulu Delta Lima. Salvador, gol 2067, ponto espera da 1-0, está pronto. 2067, alinhar e manter para ser 1-0. Ali mantém 1-0, 2067. Alô, Salvador, azul 4463, portão 1, puxa o questionamento. 463, autorizado, último. Livre, questionamento no táxi 4463. Chamou o controle, 1935, vem com o meu tempo. Renato. Link 03 ao 54, controle 1935, boa viagem. Dando sua frequência, seguindo agora para sobrevoo na região de Periperi. Está no travesso da rotatória. Gente, aqui no meu tempo, quantas milhas vai ser essa cidade de Salvador? É na proximidade de Paripe. Gente, é aqui Romeu Tango. Tango. Controle de Salvador, Olimpo 03, decolação no 0, saída Arbor. Olimpo 03, contato radar na decolagem, subo para o nível 100 após 2000 pés direto Elefa. Após 2000 pés direto Elefa, confirme. Seria Arbor depois ECT. Direto Elefa? Gente, a saída estava Arbor, Elefa, DCT. Inicialmente era isso daí. É, depois foi retificado pelo controle de solo. Se quiser, a gente coloca direto Elefa. Tipo, inicialmente mantém a proa de Elefa, vou coordenar com o centro Recife. Arbor, DCT. Sim, direto. Cola Bisto 1-0, curva direita, sai da MOMP, transição PROD. Controle 1-9-35, aceno 5-4-5-4. O TAM 32 no meio, autorizado Fortaleza 370. Topor Zulu 1-9, Bangu, direto. Decola, Momo Froti 1-1-9-35, 54-54. TAM 32 no meio. É ponto push, TAM. estacionamento está 32 no meio. 1-0, vento variável 3-1. Iniciando pistão no zero, no gol 2-0 metade. Controle o Zulu Delta Lima. Prossiga, pronto para 440. Tempo 03, controle. Escuta, prossiga. Pode só te confirmar para o ideal por título. Aguarde. Por 5-6, controle. O 2067 decolado aos 59, controle 1935, boa. 1935, obrigado também. Do Salvador, gol 2067, decola, passa 1.400. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, Leda, 2067. Controle Papa Romeu, Zulu Delta Lima. Zulu Delta Lima, prossiga. Autorizado, um pequeno desvio à direita, senhor, devido a formações. Teste, está livre de desvio, Zulu Delta Lima, confirme estimado para pouso em Monte Santo. Aguarde. Controle de origem 03 retornando, sem condições de aprovar. Confirme, sem condições? Possui condições de aprovar por fito. Confirme a proída por fito. 12, no ajuste, via Índia, lá 295, a torre 4463, boa tarde. Dando o fito, Olimpo 03. 03. Controle o Zulu Delta Lima, estima 16330. Gente, grato, Zulu Delta Lima. Falou, Zulu 4-0, está pronto, está puxando sinceramente no 3. 3-0, 4-0, 8-9, chama-se. Só precisando de chamar o táxi, com a série final. Salvador, gol 2067. Zé. Coordenação. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 0-3-0 graus, 4-9. Graças a linda, cobra 1-0 do 4-4-3. Taxa 32, 168, ouve Teresina 320. 32, 16. Fala o táxi. Não, confirme as informações, por gentileza. É com 168 a bordo, Teresina 320. 3-3-2 no meio. Azul 4089 ao solo. Prossiga ao solo, 4089 está iniciando. Flavinha posição por mais 30 segundos na passagem ao Brasil da TAM após iniciar novamente. Ciente, então vai dar para fazer o colega da TAM aí, depois está autorizado para fazer nada. 3-2-1-6 até o ponto de espera via Índia, torre 1895-612, boa viagem. Cuidado via Índia, 22 a bordo, tá? 3-2-1-6, obrigado. Pode estar falando uma próxima do 489, era mais até vai para onde espera para decolar, ou vai para a posição aqui 1 e 2? Para decolar, já está quase a sua retaguarda, estou saindo aí do 5. Ah, só vou passar o pessoal de solo aqui, graças. Azul 4463, 03-1935, boa viagem. 1935, boa, 4463. Vamos da Coral cruzando mil pés. Azul 4463, contato radar na decolagem, subo para nível 180, após 2 mil pés direto Coral. Para 180, após 2 mil pés da Coral, 4463. 22067, informe tráfego posição de 11 horas, 30 milhas, mantendo nível 130 em espera sobre fixo de Leda. Condição de incrementar a razão de subida até ultrapassar o nível 130, após nível 130 direto por baixo. É 130 incrementando após o máximo, 2067. Após FUBAB, Mapas Uniforme Bravo Alfa Vitra. FUBAB, Mapas Uniforme Bravo Alfa Vitra, 2067. Então, meu samba, agora seguindo para sobrevoo na velocidade de Duna. Confirme, Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, seguindo para sobrevoo na velocidade de Duna. Quente, Yankee Romeu Tango. Tango. Voo 2067, chame Centro Recife em 125.1, alterna 133.25. 251-3325-2067. Paulo, se passa 2089, está próximo do táxi, com 98 agora, 3 horas e 45, contando em Porto Seguro. Confirmou alternado? Confirmo, nosso alternado seria Porto Seguro. Gente, táxi à direita via Índia, torre 2089, 5.012, boa viagem. 1.012, Índia e a torre 2089, boa. Salvador, eu azul 2790, sente deformação de fora, boa tarde. 2790, uniforme, confere. Lençóis, nível 200, confere. Muito obrigado, por gentileza. Sente, 180, aguarda cópia. Azul 2790. Aguarda cópia, poderia informar a saída prevista, por gentileza? Momo Vatap. Momo Vatap, obrigado. Afirmativo. Sete, forma tráfego, posição de 10 horas, 23 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 130, onde espera sobre o fixo de Leda, um P3 Orion. Sim, está encaminhando. Salvador, 332 no meio. Sou eu. Opa, confirma as dois de novo, frequência, gentileza. 1895. Óbvio, sim, obrigado. Salvador, na boa, 332 no meio, pronto, solicitado. 332 no meio, autorizado. Alinhar e decolar, pista 9-0, vento variável 1. 10, 332 no meio. Azul 409, boa tarde. Quando espera essa 10 pronto, visão cronável da frente. Tente 409 e mantém com a espera. Mantém com a espera, 10. Prossiga. 463, controle. Prossiga. Tráfego já superado em nível. Sube e mantém nível 180, aguardando transferência com o Ilhéus. Sente, 180, está aguardando transferência do azul 4463. Quatro zero oito nove, alinhar e manter o cabeceiro 9-0. Sim, velho, manter 9-0, 4-0. Confirma pra gente ler o radial ideal de saída? Controle de Salvador, limpo 5-6. Limpo 5-6, controle de Salvador. Prossiga. Salvador, é o 2790. A rádio ideal é 300. Ah, sim, antes confirmando aqui, porque eu liguei pro centro para coordenar o seu nível e perguntou qual pro que você ia sair. Nível 180 autorizado, já copia? Copia. Salvador, Lençóis, autorizado nível 180, rota conforme o plano, pista 190, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. 5466 no transponder, controle 1935. Então, Cogbo, a partida presente, o 32 no meio para o 370. Esse é o controle 1935, o azul 2790. Correto, 2790, né? Pátio 3, chama a próxima estacionamento. chama no posicionamento, obrigado. 2-4-2-7-0. Alinhado e pronto, Azul 402. 32 no meio, pintando uns pequenos desvios à esquerda, evitar a formação 30 a 40 metros. Tente estar 32 no meio, livre de desvio, já pode até. Tá. Correto. Pista 197, primeira curva à direita, corredor axé, restrito ao no meu pés até o farol da barra. 5464, transponder, controle 1935. Correto, PAB. Estacionamento 14-1895, ajustado 612, boa viagem. Pasca Bravo Eco, Diversionar, chama protagonista. Controle Salvador, chama 6141. 4089 ao 14, controle 1935, boa viagem. 1935, boa tarde, obrigado. 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 após 2000 pés, direto Leda. Ah, livre ascensão 340 após 2000, direto Leda, grato, Azul 4089. Azul 4463, 55 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantém nível de voo 180, serviço radar terminado. Chame Iliel em 120 decimal 1. 201 com o Iliel agora para a Zona, muito obrigado e uma boa tarde. Boa. Controle? 5-6, controle de Salvador. Salvador, é o no 867. Gente. Bora, né? Romeu Zulu Delta Lima, 41 milhas norte do VOR Salvador, mantém nível de voo 055, para informação de voo e alerta agora com centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. TAM 3216, controle. TAM 3216. Ainda efetuando desvios? Afirmo, nessa pro mais 30 milhas, 3-0. Gente, TAM 3216. Aguarda a cópia, 2230. Gato. 6.85, alterna 125.45. Lula Delta Lima. Controle Salvador, gol 1255 com a uniforme, boa tarde. 1255, controle Salvador, boa tarde, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 1012, após desvios, voe Bonfim, para interceptar a chegada Bonfim, redução para 250 nós, número 3 na aproximação. Certo, 1255, desvios, descendo para o 060, após desvios Bonfim, já está mantendo 250 nós. Sente, graça. TAM 3216, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Centro Recife, 2685, alterna 2545, TAM 3216. Taxa até a Papá, pode vai ingresso na pista. No 255, mais quantas milhas nessa prova, por desvio? Após desvio, foi pelo. Pronto, cópia 1867, Brasília autorizado nível 360, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição elefa 5450 no transponder, controle 1935. 4089, boa tarde, obrigado. Igualmente, boa. Passaria 2230, pronto, cópia. 3-0, copia. Conquista nível 180 autorizado, rota conforme o plano de voo. Estão no zero, primeira curva à direita. Arbor, transição, elefa. 5, 4, 7, 2 no transponder, controle 1935. Correto, tá na dúvida, chama pronto pro estacionamento, 2230. Tá no controle? Controle. 2790 autorizado, chama ataque. 4.5 milhas em sobrevoo sobre as proximidades de Duna, mantendo 500 pés, um Robson 44. Não interfira já com sua aproximação, apenas para informação. Gente, graças. Revisão, coisa que tem. Autorizado o acionamento para os pés, chama ataque. Autorizado, chamar ao prato, 6141, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000, 1012, 6141. Gente, gol no 255, desça para 4.000 pés. 4.000 no 1941, desça para 2.000 pés, ajuste 1011, reduza para 2109, aguarde ILS X-Ray Pistão 90. Reduzindo, 110 nós, 1141, desça para 2.000, 1041, aguarda o X-Ray da Pistão 90. Aguarda o X-Ray da 10, 1041. 5.6, passou externo, contra embaixada travada, posicional. Gente, Olímpico 5.6, o ajuste 9.0 no 1, pouso autorizado 9.0, vento 0, 9.0 graus, 2 nós. Pouso autorizado Olímpico. Qual foi o vento, gentileza? É, 90 com 2. Tá. Pouso normal? Pouso normal. Por favor? Sim, táxi autorizado até o ponto de espera, número 2, chama a torre 8, 9, 5, 12. 6141, Livre ILS, reporte estabilizado. A Livre ILS, reporte estará, 6141. Salvador, eu vou no 867.0. Olimpo 56, solo 28. Livra à direita, chame solo 2, vamos ver se manobra. Então agilizando manobras ali, mantém canseiro 90. Localizador, Oxa 6141. Gente, Oxa 6141, chame torre 1 no 8 decimal 95. 395, boa. 1255, desça para 2000 pés, ajuste 1011, da presente voando Duna. 2011, da presente Duna, 1255. Boa tarde, mantenha bom espera. Corre, Salvador, chamei 141, passando externo, baixar travado. 141, continua a aproximação, guarda pista livre, não até a gol, iniciando a rolagem. Guardando pista livre, hoje, chamei 141. No 867, livre de decolagem, uma centena com 3 nós. Livre de decolagem, boa noite, minha frente. Então, lógica Bravo Eco, sube e mantém nível 085. Lógica Bravo Eco, sube e mantém nível 085. Vai subir para 085, pode manter a proa atrás da unidade de destino? Afirmativo, lógica Bravo Eco. Não, vai manter para 310, subindo para 085. Bravo Eco. Lógica Bravo Eco, quanto possível estimado para pouso? Bravo. O pouso Serra da 2 em Corre Servo seria 17h45. 17h45, copiado, acho que é pra cá. Certo. Repouso, hoje é meu ano, 4 anos. Voo 1867 decolou agora aos 3.1, controle 1.9, decimal 35. 1.9, 1.9, 35, como é que não é certo? Controle Salvador, boa tarde, voo 1.867. Voo 1867, contato radar na decolagem, subo para o nível 3.60, após 2.000 pés, direto Elefa. Sobe para o 3.60, após 2.000, direita Elefa. No 255, livre ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, ILS, reporte estabilizado, no 255. No 255, apenas para informação, informe tráfego posição de 12 horas, 8 milhas, mantendo 500 pés, um Robson 44, né, de proximidade de Duna. Ciente, no 255, obrigado. Motor Salvador, TAM 3144, boa tarde. TAM 3144, boa tarde, controle Salvador, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 1011, está presente voando Duna. Duna 3.011, Zona 028 autorizado, Olimpo 56. Autoridade de Duna. Ana 1141, solo aos 32, libere a direita, Foxtrot, solo 1219. Foxtrot 219, boa. Solo 61 Deixona, Fox Light. 6141, taxa Alfa Juliette, botão 5. Alfa Juliette 5, 6141. Pista livre, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 20 graus, 039. Autorizado, 2790. Esquerda 140 nessa pro intercepto. 140 nessa pro intercepto no 2. Hotel Bravo, Delta, Quebec Cross, level 220, level 174. Pesado no 2. 1255, ciente, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Até já. Controle 119, decimal 35. 119, 35, 2790, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, Gono 255, boa tarde, passando de a serra, está baixando de travado. Gono 255, boa tarde, tráfego. Vento 120 graus, 0 mais 2, pouso autorizado, pistão na 0. Pouso no 0, Gono 255. Xanã 63, 15, informação, Nildo, Xanã 6, boa tarde, controle Salvador, acione identificação. Autorizada a chegada MAN, desça para o nível 0, 5, 0. Xanã MAN, destino 0, 5, 0, 3, 1, 5. Um desvio à direita da SAR, evitar formação à esquerda. Sente, Oxanê 6315, livre de desvio, reporte ao término. Por quantas milhas material mesmo? Já retornando na Prodiamante. Sente. Controle Salvador, é o Azul 2790, boa tarde. Azul 2790, contato radar na decolagem, subo para o nível 180, saída MOMO. 80, prefiro sair da MOMO, 2790, obrigado. Delta Green Hotel Bravo, India Hotel Quebec, level 170. Hotel Bravo, India Hotel Quebec, Falcon 9-10, descend to 4000 feet, QNH 1011, fly heading east up position to intercept the Mari arrival, initiate reduction to 250 knots for frequency. Descend 4000 feet, 1011, direct up for Mari arrival and 250 knots. Doutor Salvador, bom nome, a parte de informação e uniforme. Boa tarde. Bono 964, acione identificação, desça para o nível 050, autorizado chegada Mari, ajuste 1011. 050, Mari, 1011, Bono 255, Sol 37, direita Fox, Salão 219. Direita Fox, Salão 219, obrigado. Salvador, boa, 255, Zão. 255, táxi, Alfa, Juliette, portão 01, boa tarde. Alfa, Juliette, para 01, obrigado. Controle Gol 1867, desvio à esquerda, prevista a formação. Confirme a proa do desvio, Gol 1867. Proa 260 por 80 mil. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, aciona identificação. Confirme efetuando desvios. Mike Golf Mike X-Ray. Cliente Golf Mike X-Ray, após desvios, voe na proa de bombas para interceptar a chegada. Desse a via para o nível de voo 060, QNH1001. Após o bom, do mais que vem. Salvador, está na minha frente. Eu preciso da voa só, para ver se a formação. Autorizado o toque a chamé 6315, mantenha descida até o nível 050. Chané 6320, aciona identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 080, QNH1011. Então 3140, desça para 2000 pés, livre LSXV da pista 10, reposta estabilizada. Seria o 3144? Então 3144, desça para 2000, livre LSXV. 2000 LSXV, o 3144. Controle ao azul 2790. Haveria possibilidade de voar direto a Lençóis? Azul 2790, mantém perfeita saída. Manterá, graças. Xanair 6315, forma o tráfego 12 horas, rumo oposto, mantendo o nível 040, um Charlie 210. E ainda nós. Oscar Bravo Eco, informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo oposto, descendo, cruzando o nível 080 e descida para o 050. Airbus 320. Roberta Sérgio, mantendo 4 mil pés. Na 6315, reduz a velocidade para 2009. Para 2009. Vamos para lá. Para o momento, está desenhando com o tráfego. Sendo cruzando as cruzadas do momento. Gente, aguarde para a ascensão, o Oscar Bravo Eco. Aguardando, mantendo 4 mil. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, send to 3,000 feet, KNH1011. 3,000 feet, 1011, India, Quebec. China 6315, tráfego superado, desça para 4 mil pés, KNH1011. 4 mil pés, 1011. Oscar Bravo Eco, suba para o nível 085. com 3144, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 1395, boa, 3144. Sou 1964, reduza a velocidade para 2009. 2009, 964. Controle de remoto 12. Autorizado, 2300. Autorizado. 32003, please, out of X-ray 10, report established. Está autorizado a força também, 1-4. Boa tarde, da presença, só isso dá uma formação. Autorizado, azul 2790, desvio na prova de vacata. Foi de vacata. É, eu tava com controle de salvador, tava com o Golf Mind, tá? É, foi. Tô pedindo um exército. Romeu, Golf Mind X-ray. Né, continue descida para nível 070, KNH-101. 070. Canal 6315, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 90, reposta visada. Canal 3805. Autorizado na 3205. Uno 964, alteração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015. Seu limite é o curso localizador. 015, limite é o localizador, 964. Bom, 867, está passando 1-867, chame Recife em 1251, alternando 3325. Cell Bravo, heat readback established out of 10. Hotel Bravo, India Quebec, established Alice 10. India Hotel Quebec, contact the tower in 118.95. 18.94, India to Quebec, good evening. Ocean Air 6320, deixa para 050. Shouldn't oppose accept or rate the case? QNH 1011. 1011, continue, check. Então, 3144, solo 47, direito, Fox Trot, solo 21, decimal 9. Direita 1219, direita 1, passado. Ok, livre táxi, segue, mantém a posição, não vai para o táxi, senhor, 2230. Aguardar para o táxi, passarei. 3805, todo, solo. Está 3805. Previsão para o push. Já está no pushback, o 3805. Cliente, passarei. Cliente, passarei do 2230, segue a granada da ação, puxando no 7. Até o ponto de espera, vem aí, e o ajuste no 0 no... Vai aguardar na retaguarda posta pela Índia 18, partido 2230, por favor. Alô, Salvador, Santos, 31, 44. Boa tarde. 3144, táxi de Alfa, reporte antes do 2. Alfa TS 210, Santos 144. 964, estabilizado. Olha o Yankee Romeo Tango. Conseguindo, Yankee Romeo Tango. Ainda mantendo a posição em turno por mais 9 minutos. Gente, mantém 500 pés na escuta do controle. Controle, o 2790. Consiga. Estrela de Warren, só isso. Confirme a do 2790. Possibilidade de voar após o ATAP, voar direto às lençóis? Autorizado após o ATAP, lençóis. 2790. 6315, chame a torre 1-8, decimal 95. 6320 desça para 4.000 pés, que negar 1-0 no 1. Retração para sequenciamento, mantenha presente proa. A gente vai descer para 4.000, mantendo a presente proa, 6320. Na R6320, em caso de falha de comunicação, após cruzar o localizador, reassuma na proa de duna. Limite ao localizador, então. Afirmativa. Nesta proa, interceptará e completará o ILS. 964 estabilizado, controle. Com o 964, deixa para 2.000 pés e aguarde para transferência. 2.000, aguarde, pode entrar. Passando chamada, o Golf Mike foi atingindo 070. É bem, reporte antes das leis. 093. 3.0.0.3 Golf Mike Express. Azul 2, 790 está efetuando desvio de 20 graus pela esquerda para evitar uma formação. Autoridade de desvio. Do 2008, aguarde. Oceaner 6320, reassuma a navegação na proa de duna, reporte estabilizada. Duna autorizada, procedimento de portaria estabilizada, 6320. Golf Mike X-Ray, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240.